outros tempos, lindas emoções. Beija minha mão, me abraça com paixão. Música no ar e pétalas no chão. Tudo dá tão certo, um filme de TV. Sou a sua estrela, você é meu galã. Coisas de nós dois, não dá pra explicar. Expondo nossos mundos imperfeitos. Apaixonados outra vez, nos amando outra vez, cuidando com carinho um do outro, forjando amor que um dia em nós nasceu. Recomeçar tudo outra vez. Como é bom te amar, como é bom te ter. Coisas de nós dois. Velas sobre a mesa, taças de cristal, meia luz, um clima pra nos envolver. A noite e um jantar só pra nós dois, lembrando outros tempos, lindas emoções. Veja minha mão, me abraça com paixão. Música no ar, pétalas no chão. Tudo dá tão certo, um filme de TV. Sou a sua estrela, você é meu galã. Coisas de nós dois, não dá pra explicar. Transpondo nossos mundos imperfeitos. Apaixonados outra vez, nos amando outra vez, cuidando com carinho um do outro, forjando amor que um dia em nós nasceu. Recomeçar tudo outra vez. Como é bom te amar, como é bom, como é bom te ter, ter coisas de nós dois. Apaixonados, apaixonados outra vez, cuidando com carinho um do outro, forjando amor que um dia em nós nasceu. Recomeçar tudo outra vez. Como é bom te amar, como é bom te ter, coisas de nós dois.